aguentar um pouquinho. Tá tranquilo agora. Aí, Yuri. Aí, pode ir, viado. Chega com as verdades que a mentira nós conhece. Quer tá do meu lado só pra aparecer na selfie. Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do beck. Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque. Então calma, calma, calma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma, calma, calma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, ó. Criticando, julgando, mas não sabe o que falar. Fala que é ruim, mas tá tocando em todas quebradas. Yuri Martins, inspiração pra molecada. Yuri Martins, inspiração pra molecada. Calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, ó. Calma, calma, calma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, só não pode se levar pela emoção. Tá ligado, né, Yuri Martins? Quem vai pra dizer? Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais uma. Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar. É mais uma. Chega com a verdade que a mentira nós conhece. Quer tá do meu lado só pra aparecer na selfie. Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do beck. Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque. Então calma, calma, calma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma, calma, calma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, ó. Criticando, julgando, mas não sabe o que falar. Fala que é ruim, mas tá tocando em todas quebradas. Yuri Martins, inspiração pra molecada. Yuri Martins, inspiração pra molecada. Calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, ó. Calma, calma, calma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, só não pode se levar pela emoção. Tá ligado, né, Yuri Martins? Quem vai pra dizer? Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais uma. Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar. É mais uma. Julgando, mas não sabe o que falar.